são suas vozes, filhos da promissão, das sombras do cativeiro, em direção à salvação. Zorobabel nos guia, com fé no coração, em Jerusalém voltamos, em uníssono a canção. Oh Senhor, escuta o nosso clamor, das cinzas ressurgimos em teu amor. Nossa casa é teu altar, em ti encontramos nosso lar. 280, contando com fervor, cada um de nós trazendo a luz do Salvador. Levitas e cantores, sacerdotes em adoração, com ofertas e louvores elevamos a canção. Oh Senhor, escuta o nosso clamor, das cinzas ressurgimos em teu amor. A nossa casa é teu altar, em ti encontramos nosso lar. Thank you.